A sua salvação foi planejada por Deus desde a eternidade. Este é um plano perfeito, este é um plano eterno, este é um plano que jamais pode ser frustrado. A sua salvação não foi algo ou uma medida, uma decisão que Deus tomou de última hora ou de segunda mão, partiu para um plano B porque o plano A havia fracassado. Não. Deus planejou e decidiu essa questão antes dos tempos eternos. I'm gonna go to the bathroom.